que atravessou a serra e não quis servir a terra, que ora se lança na guerra. O que farei já, se em farejar tanto erra? Maldito seja. O que arrecadou dinheiros e não trouxe cavaleiros, e não quis ser dos primeiros, o que farei já, se só vem com os derradeiros? Maldito seja. Quem cobrou grande soldada, mas nunca fez cavalgada, e não quer ir a Granada, o que farei já, se tem fortuna mas nada? Maldito seja. Quem muita manha meteu no saco e pouco desceu, e em veiga não se atreveu, o que farei já, se a alma lhe amoleceu? Maldito seja.